Afirmo, Mike Fox, Frank Officer. Parte 3 acionado, parente táxi ao pátio 5. 491 da preta. Autorizado até 3 mil pés, altímetro em Salvador no 012, trip 5491. 3 mil no 012, 5491. Gol no 754, voando Aracaju, chama Recife agora em 2085, alterna 2545. 2085, confirma a secundária? 2545, gol no 754. 2545. Controle, pode confirmar pro FG 702 qual é a proa que vai tomar após o CARI? Proa de Usan, o 702, completando a chegada e interceptar a final de LS Zula. Afirmativo, proa de Usan, FG 702. 5-0. Na cola da 28, mantém proa até 3000 após sair da gole, transição Eval após direto Eudes. Controle 119 da Suma 8, transponda 5536. Minha 702 para 12.000 pés está reautorizado. Informe estabilizado no localizador ILS Zulu. 2.000 pés para o localizador, o Webjet 6702 vai informar. Estabilizando o Zulu, está 392, visual. 392, chama agora a torre de controle em 118.3. 23, ó. 6702, reduz para aproximação. Reduzindo para aproximação, Webjet 6702. Tá 392, boa tarde, final 28, visual. Sente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, 230, 119. Aguardando o pouso 28, 392. 6721 decolou de Salvador aos 32, chama o controle em 119.8. 19.8. Fila, só acionado, senhor. Mike Fox, troteótico, autorizado. Acionamento táxi via pátio principal, reporte na Lima. Afirma. Atenção. Depois 28 em toda atenção, obrigado. 392. Pode correção, mantenha a posição antes do pátio principal. Antes do pátio principal. Estabilizar o localizador, baixar travado, objeto 6702. 6702, completa aproximação e redução, e agora chama a torre de controle 118.3. 118.3, objeto 6702. Se o tráfego para cruzar o pátio, aguarde. Estou aguardando, 409. Mike Fox Oscar, utilizando autorizado para cruzar o pátio 1 na Lima, chame a torre. Afirmativo, agradecido, senhor. Sente, objeto 6702. Após Bandeirante passar sua cauda, autorizado puxa e acionado. Na passagem do Bandeirante na cauda, autorizado puxa, no 4089. Boa tarde, está passando o Mike Fox Oscar na Lima, agora para seguir. Está livre, reporte na Quebec para cruzamento, Fox Oscar. Livre, agradecer, senhor. Cruzar o Fangel, 180. 7180 Ilhéus, aguarde cópia da 3661. Alô, boa tarde, tá 3192, livrou na sua escuta. 3192, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Kilo Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa Kilo via pátio 3, na 3192. Solo Salvador, boa tarde, voo 924, Maceió. Posso que a próxima Quebec, para a próxima cruzamento. Está autorizado, pode cruzar, fazer o cruzamento da pista e prosseguir teu pátio ou estacionar a frequência livre, uma boa tarde. Oh, bom serviço, muito agradecido a vocês. Nada, boa noite. Quando o avião está autorizado, final do ILS Zulu, informe estabilizado. Final do ILS Zulu, informar estabilizado, 54 no avião. 924. Sou 1924, nível 350 para Maceió, bate copo. Guardando. Táxi azul 4089, POB 96, 3 horas e 20, alterna Confins. Azul 4089, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da Golf. QNH 1012, ponto de espera chame torre 1183. Foi táxi Juliette Alfa, Golf, no ponto de espera 28, torre 183, azul 4089. O 3192 no pátio 3, aguardando. O Paulo copiou o 3192? 3192, aguarde para ingresso do pátio 1. Ok, só tem o gate? O gate será o 09. Ok, 09 aguardando passagem do avião da Azul. A 702 no solo 38, libera a esquerda e chame solo 219. 219, o 76702. Controle Salvador, boa tarde, Xané. 6320 está cruzando 240 para o 150 na chegada a Cari. 6320, assina identificação, deixe se manter um 050 na chegada a Cari. 050 na chegada a Cari, 6320. 6702, de Flora Delta, não sei se pode. Objeto 6702, autorizado táxi, é Kilo Pátio 3, aguardando para ingresso Pátio Principal. Kilo Pátio 3, aguardando ingresso para o Pátio Principal, objeto 6702. É 3192, após passagem. Aeronave sua frente, Embraer 190, autorizado ingresso, pátio 1, gate 09. Ok, livre ingresso para a aeronave no 09, é 392. Alô, Salvador, o Gol no 600. Realizador, trip 5491. Trip 5491, no completo LS Zulu. E agora chama a torre de controle, 118.3. 118.3, chama na torre, 5491. Torre Salvador, é 35491, no... interceptando o localizador de Zulu, para pista 28. 5491, boa. Acuse checado, pista 28, 240 graus, 16 nós, já avisou com a cabeceira? Afirmo, 5491. Está abaixado, ok. Informará abaixado travado. Controlou, acho, né, 6302, é? Web 6702. Web 6702, mantém a posição. Estamos aguardando o gate. Aguardando a coordenação da infraero para o seu gate. Gente, 6702. Salvador, Tua 3173. Solo Salvador, Tua 3173. TAM 3173, solo. Gentileza, saída prevista para Guarulhos. Aguarde. Salvador, é o gol 1333. Gol 1333, solo. Confirme nível para Salvador. 400, senhor, autorização de tráfego, por gentileza. Objetivo 200, aguarde autorização. Aguarde. Ok, após a passagem da aeronave na final, a linha mantém o azul 4089. Após a passagem da aeronave na final, a linha mantém 28, azul 4089. TAM 3661 para copa. TAM 3661, copia. TAM 3661, autorizado Ilhéus, nível 180. Pela Golf 677, decolada 28, mantém proa até 3 mil pés. Após saída coral, controle 119.8, transponda 5547. 5547, transponda? Sim. Ok, aprovado 180 para Ilhéus, Golf 677, decolada 28, mantém a proa até 3 mil, após sair na coral. 198, controle, transponda 5547, no pé 3661. 3661, correto, reporte para posicionar. Contra a puxa, atrás. Autorização do gol 1924. Número 1 para autorização, aguarde. Gente, já está no 3 pontos para acionamento, check acionamento, ok? 1-2-9. 2-9, 5-4-9-1, do Vanda Esquerda. Paulo Salvador, 3-5-4-9-1, pousou e está livrando. Trip 5491 autorizado, táxi via Alfa Kilo para o Patos 3 Remota 14. Ok, prosseguindo para o táxi, prosseguindo o táxi para o Alfa. Confirmando, Trip 5491 Alfa Juliet Remota 14. Alfa Juliet Remota 14, 5491. Então 3661, só. Autorização, sua saída será Gole Eval após direto Ilhéus. Estou modificando a saída Gole Eval após Ilhéus. 361. Correto. Reporte para a puxa. Agora puxa. Gol 1924 para a cópia. Ok. Gol 1924 autorizado Maceió, nível 350 pelo Upper Whisky 58. Decolada da 28, mantém pro até 3 mil pés após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.8, transponda 5545. Exato 350, Mateo, 28, decola da pista 28, mantém a proa até 3 mil, curva direita, interceptar 11, transmissão nele, controle 12, 19,8, transponder 545. 1924, correto, reporte para puxa acionamento. Já está pronto, não, posição 3, solicita pushback acionamento. O 1924, autorizado push, reporte para táxi. Autorizado, reportar a táxi. O 1600 para cópia. Tá 3173 pra cópia. Prossiga 3173. Tá 3173, autorizado Guarulhos, nível 340 pela UPA, UISC 50. Decola da 28, mantém proa até 3 mil pés. Após curva à esquerda, saída Gole, transição Eval. Após direto Eudes. Controle 119.8, transponda 5527. Colagem sobe e mantém o 3620 na Gole Eval. Gole Eval 360, azul 4019. 198-5527 transponder. Confirmo nível 340? Confirmo nível 340. Então 3173, correto, reporte para posicionamento. Meia, número 2 para o puxa, aguarde. Aguardando, 3566. Autorizado push e acionamento, reporte para o táxi. Passando para o táxi, boa noite, 06. Alô Salvador, com o número 00. O número 00, pronto, da copa. Já escuta. O número 00, autorizado Natal, nível 370, pela UPA Zulu 190. Decola da 28, mantém proa até 3 mil pés após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.8, transponder 5544. 370, Zulu 90, decolando da 28, mantém proa 3 mil após na Aron Melim 5544. O número 00, correto, reporte para puxa acionamento. Chama nessa, puxa acionamento 62. Solo, Gol 924, solicita táxi, autonomia 3 horas, antena Salvador, 138 a bordo. O 1924, antena Salvador, autorizado táxi via Índia Alfa para o ponto de espera da Golf. No ponto de espera, chamando torre 18.3, QNH 1012. Ok. Índia Alfa, ponto de espera, táxi de Golf, chama torre 23. O ajuste é 1012, obrigado, uma boa tarde. 6702, atento a Boeing, iniciando o táxi através do gate 4. Após autorizado, ingresso pátio 1, gate 03. Afirmativo, após a passagem do Varigel, vai passar para a posição livre do F7602. Solo, Gol 1600-612 para o pushback acionamento. 600, aguarde para push. Corrigindo, sua saída é Aron, transição Zipar. Aron, Zipar, 1600. Suporte nacional. Ei, repassada nacional, 632. 1600. Solo Gol, 1394. 1394, número 2 para cópia, aguarde. Guardião 06, prossiga. Podia repetir a informação? É o Gol no 806. Está pronto para o ataque, está com 2 horas e 30 de autonomia, alterando a Recife. 154 bordas. Tem 1288, alterna 3325, boa viagem. 288, 3325, obrigado. E qual o tempo de voo? 012. No ponto de espera, chame Torre, 1983. Não, então, a gente tem 10 de alfa, a gente vai aeronave da Vale, depois da Vale, já pode ser na 8. Salvador, tá? 3661 no push back, acionamento, portão 1-0. Já 3661, autorizado, push e acionamento, é porta para o táxi. Ele vai push back, acionamento, para o táxi, tá? 3661. Pushback, acionamento é 3834, está no 4. É 320, chame a torre 186, corrigião 183. 183, boa tarde. Torre, boa tarde, Oxané 6320, localizador a 4 milhas do final fix da 28. Sente, é cruze checado, 260 com 15 nós. Pista parcialmente molhada e operando em toda extensão, 6320. Ciente das condições, reportará baixado de checado 6320. Para o táxi. Primeiro, preciso aqui acionamento para táxi 6020. Pronto para o táxi, o Guardião 06. 06, tá livre o táxi, reporte na intersecção para ingresso 06. 06. Pode esperar dar uma festa, 06. Guardião 06, ingresso 17, decolagem mantendo a pista, decola a partida 35, ingresso corredor axé, 500 pés, aguarde transferência. Entendeu que táxi via sobre a pista, decola a partida 35? Afirmo, táxi via pista, decola a partida 35, após ingresso corredor axé. 06. Gol no 394, tem previsão para nossa autorização? Gol no 333, aguarde coordenação, São Paulo 360. Quem solicitou foi o 394. Gente, o gol no 333, pronto, cópia. 198, corredor axé está suspenso, de lá ele vai coordenar com o senhor até o CAB. Ah, tá ok, então Itapã, 198, controle, Guardião 06, obrigado. Afirma. Pesado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-4, setor 5 após operar Alfa 317, decola da pista 28, saída Gole, Eval, transição Krat, manterá a proa até cruzar o nível 030. Controle 119.8, o transponder 5546. Exato, Galeão 360, pela Pesulu 14, decola do 28, gole, Eval, e transição crack. Mantenha a proa após decolagem até 3000. Controle 198, transponder 5546, quando 394. Uno 394, correto, chame pronto para fuxa e acionamento. Vai chamar você, rapaz. Voo no 600, táxi, autonomia 3 horas, a bordo 160, alterna Maceió. Gente, o Gol 1600, táxi via Juliette, Alfa, Golf, no ponto de espera, torre 118.3, ajuste 1012. 1012, o ajuste, livre táxi, Juliette, Alfa, Golf, no ponto de espera 1830. Uma boa tarde, até lá, você escuta. Voo no 333, pronto, cópia. Nossa, escuta pra cima. Autorizado São Paulo, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, saída Gole, Eval, transição Sagaz. Manterá a proa até cruzar o nível 030. Controle 119.8, transponder 5560. Pro 333, coteja 360, por isso que 58, pena 28, gole, Eval, mantém pro até o 30, 198, 5560. Falou, tô 3566, com 131 a bordo, 3 horas e 5, contando Recife para o táxi. Este é o B, autonomia, tá 3566. 131, autonomia 3 horas e 5 minutos. Presidente, está 3566, táxi à direita, via Índia, Alfa, Golf, no ponto de espera, pista 28, torre 118.3, ajuste 1012. Índia, Alfa, Golf, 3, 5 minutos. Solo, gol no 394, pushback, tratamento no portão 11. Gol 1394, no portão 11, aguarde para push. Temos uma aeronave acetônio no portão 10, número 2 no setor. Solo da 361, está pronto para o táxi com 84 a bordo, 12.25 de autonomia, Fernando Aracaju. Da 28, gol 1924. Gente, o TA 3661, táxi via Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera, pista 28, torre 118.3, ajuste 1012. Livre táxi, Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera 28, torre 183, 1012. O TA 3834 autorizado, push e acionamento, reporte táxi, portão 04. Puxa, acionamento 3834. Gol 1394, observe o tráfego da TAM livrando o portão 10, autorizado push e acionamento no gate 1-1. Autorizado acionamento 1-1, quando 10, 9, 4. Solo 6320, livrou. Da Chené 6320. Prossegue o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Solo, tá 3192, boa tarde. Tá 3192. Tá 3192, aguarde Maceió, nível 330. Quanto seria previsto? Aron, transição Melim. Aron, Melim. Para o Pushback, seu nome é 3173, gate 2. Tá 3173, portão 2, número 2 no setor, aguarde. Escuta. 00, controle 198 da viagem. 198, gol no 924, bom trabalho, boa tarde. Boa. Verbal da TAM, Juliette, remoto no 3. Na Aron, Melinha, após cruzar 3000. Firmou gol no 924, manter restrição, manter pro até 3000 pés, no perfil da saída Aron, Melinha. Sente, então restrição a 3000 pés, na Aron, após a 3000. Aroma e língua.